André Cedês, a potência dos paridóis. Mas dei uma bagunçada na santinha da favela. Mas dei uma bagunçada na santinha da favela. Era toda quietinha, ficou toda sapeca. Depois da dose de uísque que o garçom trouxe pra ela, o véio bagunçou a tcheteca dela. O Samer bagunçou a pepeca dela. A mochila bagunçou a pepeca dela. O bag bagunçou a pepeca dela. Então empurra, bota nela. Então machuca, bota nela. Então empurra, bota nela. Na santinha da favela. Então empurra, bota nela. Machuca e bota nela. Então empurra, bota nela. Na santinha da favela. Então empurra, bota nela. Então machuca, bota nela. Então empurra, bota nela. Na santinha da favela. Então empurra, bota nela. Machuca e bota nela. Todo mundo vai, vai, vai. Esse é o bonde do rei, rapaz. Agora sim, viu? Foi de novo. Agora eu quero ver esse paredão tremer. Vai segurando os graves. Aqui o kick no kick, não. Aqui explode. E nós deu uma bagunçada na santinha da favela. Nós deu uma bagunçada na santinha da favela. Era toda quietinha, ficou toda sapeca. Depois da dose de uísque que o garçom trouxe pra ela, o véio bagunçou a tcheteca dela. O Samir bagunçou a pepeca dela. A mochila bagunçou a pepeca dela. O bag bagunçou a pepeca dela. Então empurra, bota nela. Então machuca, bota nela. Então empurra, bota nela. Na santinha da favela. Então empurra, bota nela. Machuca e bota nela. Então empurra, bota nela. Na santinha da favela. Então empurra, bota nela. Então machuca, bota nela. Então empurra, bota nela. Na santinha da favela. Então empurra, bota nela. Machuca e bota nela. Todo mundo vai, vai, vai. Esse é o bonde do rei, rapaz. Aí fica por aí falando que é santinha, que é santinha. Quando puxa a caminhada, o Zé perdeu ali da esquina, já falou logo, vixe. Cuidado, viu? Que aí não é dona do golpe, não. Essa aí criou foi a artimanha.